Criollo. ¿Dónde está, cabrones? No, criollo, no, no. El criollo. No, criollo, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Apenas más un trago. Sistema Negro, RPW-RZO, Potencial 3, SNJ, Consciência Humana, e meu coração, Eternos. Firmeza Matilha, Firmeza House, Capitão Cristóvão. Calçada pra favela, avenida pra carro, céu pra avião e pro morro descaso. Cientista social, casas Bahia e tragédia, gostar de favelado mais que Nutella. Quanto mais ópio você vai querer, uns preferem morrer ao ver um preto vencer. Papel alumínio todo amassado, esquenta não mãe sem a cabeça de alho. Cartola, virá que eu vi, tô lindo e forte e belo como Mohamed Ali. Canta rap, nunca foi pra homem fraco, saber a hora de parar é pra homem sábio. Rico quer levar com nós, cê que sabe, quero ver pagar de louco lá em Abu Dhabi. Eu sou nota 5 sem provocar alarde, nota 10 é de Nadir, DJ Prime, sabotagem. Pode colar, mas sem arrastar, se arrastar a favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas sem arrastar, se arrastar a favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com a preta de lado. O planeta jaz e a trombeta do satanás, usa em bolt, se não correr fica pra trás. Querer tapar o sol com a peneira é feio demais, e cocaína desgraça a vida de um bom rapaz. Trilha sonora do gueto, rapinho de facção, fazem o povo cantar com emoção. Zona Sul, haja coração, 10 mil pessoas na favela, na quermesse do campão. De Cavalcante, Oiticica, Frida Kahlo, tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro. Disse que não ali o recém-formado, entende? Vou esperar você ficar doente. Cantar rap nunca foi pra homem fraco, saber a hora de parar é pra homem sábio. Vacilou no jab, feio é lona, crioulo doido não é garapa, ideia rápida mais soma. Pode colar, mas sem arrastar, se arrastar favela ela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas sem arrastar, se arrastar favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas sem arrastar, se arrastar favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas sem arrastar, se arrastar favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com a preta de lado. Apenas mais um trago. As nuvens da V, as orquídeas do Alê, DJ Dandan, também amo você. As nuvens da V, as orquídeas do Alê, DJ Dandan, também amo você. Oh, criolo, onde está, cabrone? No, criolo, no, no. El criolo, no, criolo, no. ¿Por qué? ¿Por qué?